Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Chicago Bulls Brasil. A gente está gravando no dia 23 de janeiro. O Bulls está em oitavo lugar do leste com 22 vitórias e 23 derrotas. Mas a gente não vai falar do Bulls dentro de quadro hoje, mas sim fora dela. Isso porque na última semana a gente foi simplesmente metralhado com vários rumores de troca aí da equipe, já que no próximo mês a gente tem a trade deadline, né, que é o limite para os times fazerem trocas. Nessa temporada, a gente vai discutir um pouco sobre esses rumores de troca. Eu sou Vinícius Guimarães e estou aqui com o Vitor Silva. Fala aí com a galera, Vitor. Fala, nação. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse nosso podcast. E vamos discutir a respeito dos rumores, né, que o Vinícius falou a respeito da equipe. Bom, então a gente vai falar primeiro dos rumores, que foram três, e depois a gente vai responder as perguntas que foram enviadas para a gente pelo Twitter. O primeiro rumor foi reportado no dia 18 de janeiro pelo Arizona Sports, do jornalista John Gambadoro. Ele publicou que o Bulls, entre outras equipes como Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers, estariam interessados no alarmador, no ala PJ Tucker do Phoenix Suns. Vitor, você poderia falar um pouco dele aí, das médias dele, o que você acha dele no Bulls? Bom, a respeito dos números do PJ Tucker, em 44 jogos pelo Phoenix Suns, em titular como 17, ele tem médias de 6,5 pontos por jogo, 5,8, 6 rebotes, 1 assistência, 1,4 roubos de bola e 0,3 tocos em 27 minutos de quadra. Então, o Tucker não chama atenção pelos números, e sim pelo que ele é em quadra. Um jogador de muita raça, que ele é baixo, né, para a posição de ala, mas é um cara que briga muito nas duas tabelas, que joga para o time mesmo, e todos, para qualquer um desses times que ele for, que estão nos rumores, né, ele seria uma peça muito bem-vinda. E no Bulls seria diferente, ele seria aquele cara que, como por exemplo o Carter Williams, por exemplo, ali, uma espécie de combo guard, que ajudaria tanto defensivamente, ofensivamente, não chamando atenção tanto pelos números e jogando para o time. A vantagem tanto do Bulls quanto do Minnesota é que o Suns, no rumor que foi citado, ele quer escolhas, né? Quer picks e jogadores jovens. E tanto o Bulls quanto o Minnesota eles saem na frente por causa disso. Porque, por exemplo, se pegar o Cavaliers, eles não têm mais, escolha assim, né? Tão cedo, ainda mais estão brigando lá para cima. Então, uma escolha de final de primeira rodada não seria tão interessante para o Phoenix Suns. O Clippers também não tem escolha de draft, o que já complicaria as coisas também para o lado dos Clippers. E no caso do Atlanta, já tem um elenco recheado e já fizeram uma troca de um shooter por outro. E lá você não sabe o que está acontecendo, porque vira e mexe eles falam que não, vão negociar o Millsap e da 2 semanas depois os caras voltam atrás e não querem mais negociar o cara. Então, o vídeo da Atlanta tá meio confuso. Você não sabe se eles querem ir pro rebuild ou quer brigar para tentar fazer uma coisa no campeonato. Então, a gente não sabe o que acontece por lá. E tanto o Bulls quanto o Minnesota seria na frente por causa disso aí. Porque o Bulls tem um elenco jovem, tem boas peças, né, que poderia ser enviadas uma negociação. E no caso das picks, o Bulls teria aquela pick do Kings. Então, seriam esses os atrativos que poderiam ser colocados no negócio da gente com o Phoenix Suns para adquirir o PJ Tucker. Sim, concordo. Na verdade, eu gostaria de falar também do PJ Tucker, o que ele agregaria pro Bulls, né? O Bulls tem a grande deficiência do banco ser muito fraco, ser um banco, na verdade, de jovens. Então, a gente sabe como que são os jovens dentro da NBA antes de se estabilizarem na liga. Eles são inconsistentes, podem jogar muito bem uma partida, mas na outra podem ser irregulares. Então o Tucker, já como um veterano, ele poderia agregar muito aí nesse banco jovem do Bulls. Além disso, o banco do Bulls, se você pode ver as três peças que mais entram nos jogos saindo do banco, que são Mirotić, Doug McDermott e Rondo, eles são jogadores que não são nada bons na defesa, e o PJ Tucker, a principal qualidade dele é defensiva, justamente por ele ser, como você citou, Victor, um jogador baixo. Ele consegue marcar diversas posições porque, além disso, ele é forte. Então, ele consegue marcar as três posições ali do perímetro, assim como o Michael Carter Williams. Então, isso dá uma versatilidade muito, muito interessante para o Bulls. Só que a gente tem que ver o que vai ser dado aí, né? Porque, dependendo do que o Suns pedir, eu acho que não vale a pena. Porque a gente tem que lembrar que o PJ Tucker está em último ano de contrato aí com o Phoenix Suns. Aí, ele está recebendo em torno de 5 milhões nessa temporada. E a gente tem que lembrar que a principal deficiência do Bulls, além da defesa, é o chute de 3 pontos, né? E o PJ Tucker é conhecido como um bom chutador, apesar de ele estar tendo números aí de 30% de aproveitamento dos chutes de 3 essa temporada. Mas na carreira ele está com um aproveitamento aceitável aí de 34%, e já teve temporadas de 38% de aproveitamento da linha de 3 pontos. Então é bem interessante para o Bulls, se conseguir por um valor baixo na moeda de troca aí que o Bulls cederia para o Phoenix Suns. Eu gostaria do PJ Tucker no Bulls. Isso também mostra, o Victor, que o Bulls está querendo melhorar para chegar aos playoffs. Então a gente sabe que sempre tem aqueles dois caminhos que o Bulls poderia tomar, de investir mesmo e tentar alguma coisa nessa temporada, ou reconstruir em volta do Butler com os jogadores jovens, mas não é isso que o Bulls está tentando, parece, né? O segundo rumor aí que aconteceu essa semana foi do Chris Bosh no Bulls, e esse é um rumor que não seria via troca, e sim na free agent de 2017. O Bosh, a gente sabe todo mundo aí, mas eu vou explicar, que ele tem um problema nos coágulos de sangue, e aí nessa off-season ele foi diagnosticado que não poderia jogar mais basquete. E ele, né, ele dizia que tentaria voltar às quadras, tentaria buscar outras opiniões de outros médicos que não eram do Heat, né, porque o Heat disse que não colocaria ele mais em quadra para não correr qualquer tipo de risco aí de uma tragédia, que eu acho que é realmente o que deveria ter acontecido mesmo. E então o Bosh não joga desde a última temporada. O que acontece agora em relação ao Bosh e o Heat? O Heat não vai dispensar o Bosh até 1º de março. Por quê? Porque assim ele não poderia ser contratado por outros times para jogar os playoffs. Então o Heat não quer reforçar outros times, né? E além disso, o último jogo dele pela NBA foi no dia 9 de fevereiro de 2016. E depois que um jogador completa um ano sem jogar na NBA, o salário dele no salary cap, né, que é o teto salarial da NBA, para de contar. Então o Heat, além de dispensar o Bosh, que não tem condições de jogar, ele também teria um grande espaço aí no cap, que seria liberado pelo salário dele, que não contaria mais no cap, no teto salarial da NBA. Então tem toda uma história aí por trás disso, além da saúde do Bosh, que é essa questão da dispensa dele. E aí, Vitor, eu vou falar o que eu penso, porque na verdade quando a gente fala desse rumor, a gente nem pensa tanto no encaixe. A gente sabe que o Bosh é um jogador excepcional. É um dos maiores jogadores aí dos últimos tempos da NBA, ganhou aí os dois títulos com o Heat, é um dos maiores jogadores da história do Toronto Raptors, né? Mas a gente, quando a gente fala desse rumor, a gente fala mais da saúde dele. E quem reportou esse rumor foi o Mark Stein da ESPN. Ele falou isso no dia 20 de janeiro. E ele disse que o Bulls seria o principal interessado em adquirir o Bosh na free agency de 2017. E eu penso assim, a NBA tem muita tecnologia, tem muito investimento, e eu acho que se o Bosh vier para qualquer time da NBA, o time tem que ter 100%, mais até, eu disse lá no Twitter, 200% de certeza que não vai acontecer nada com o Bosh, porque além de ser uma situação totalmente desagradável para a liga, para a família dos jogadores, né, aconteceu alguma coisa de grave aí, mancha totalmente a imagem do time no contexto aí da NBA. Então, eu acho que se o Bosh vir, eu acho que esse problema aí da saúde deveria ser descartado, porque, pelo menos na minha cabeça, eles tinham que contratar o Bosh com 100% de certeza que não teria aconteceria nada com ele. Bom, concordo com tudo que você falou. Jogador excepcional, tem médias de 19,8 rebotes na carreira, o que não é pouca coisa, né? É um ala pivô extremamente técnico, muito bom ofensivamente. O que pode influenciar caso ele venha, se ele vir para o Bulls mesmo, é também, além do Bulls ser interessado, é o fator Wade, né? Já que jogaram muito tempo juntos no Miami, são grandes amigos até hoje, então isso não seria um problema, né? Mas é que nem você falou, se ele não tiver 100% certeza mesmo de que pode voltar a jogar, eu também não correria o risco, porque é um negócio sério, esse negócio de coágulo. Se estourar, pode vir a falecer, que é uma situação muito chata, que ninguém quer passar por isso, nenhuma franquia. E se o Bosch voltar, mesmo que não fosse pro Bulls, mas voltasse a jogar basquetebol mesmo, já seria uma grande vitória para ele. E se vir pro Bulls, seria muito bem-vindo. A gente sabe que o caso do Bosh, principalmente, é a questão da saúde mais do que qualquer outra coisa de encaixe, porque a gente sabe que também ele é um jogador muito, muito bom. O terceiro rumor, Vitor, ele não é de jogadores que o Bulls esteja interessado para adquirir na sua equipe, e sim jogadores que o Bulls gostaria de negociar com outros times. Esses jogadores são Nikola Mirotic e Rajon Rondo. Foi reportado pelo Chicago Sun-Times no dia 22 de janeiro que Mirotic e Rondo são aí os principais jogadores para serem trocados do Bulls. O Bulls está tentando trocar ele com outros times, mas pelo que o Chicago Sun-Times reportou, eles não estão tendo um sucesso aí em relação à moeda de troca e eles só vão trocar se for pelo valor ideal aí o Mirotic e o Rajon Rondo. A situação do Mirotic é a seguinte: ele foi um jogador que veio para o Bulls em 2014 com uma expectativa enorme, tá certo? E não rendeu depois da temporada de novato dele. Eu gravei um podcast com o Ricardo Bugarelli na edição passada falando especialmente do Mirotic. Então já separa esse podcast para você ouvir porque está muito bom. E a gente estava falando exatamente disso, a decadência dele da temporada de novato dele para cá. É algo impressionante e a gente sabe que na off-season ele vai receber muito dinheiro. A gente viu na free agency passada que vários jogadores novos que não tinham se provado na liga ainda estavam recebendo muito dinheiro. Uma prova disso foi o próprio Mo Harkless do Portland Trail Blazers, que recebeu muita grana também, o Alan Crabbe. Então são jogadores que os times estão apostando bastante por serem jovens e terem mostrado algum potencial. Mirotić mostrou potencial e é jovem. Então eu acho que muitos times vão dar muita grana para ele. E eu acho que o Bulls não deveria ser um deles, né? Porque ele é agente livre restrito e o Bulls tem o direito de igualar qualquer oferta. Então, se o Bulls não tem o interesse, e eu acho que não deveria, de reassinar com ele, o caminho certo é trocá-lo. Em relação ao Rondo, é aquele negócio, né? A gente viu que o Jerian Grant está pedindo espaço no Bulls. É um jogador que foi trocado, que chegou na troca do Derrick Rose, mostrou que pode contribuir sim em vários jogos. E por causa dessa exigência do Rondo de jogar, ele não está tendo minutos. O Rondo está vindo do banco, de onde o Jerian Grant também viria. A gente sabe que o Rondo não contribui. É um jogador que, quando está em quadra, o Bulls normalmente piora de produção. Então, se o Bulls conseguir alguma coisa por ele, não seria uma coisa positiva nem só por do que chegaria em troca do Rondo, mas sim por abrir um espaço para o Jerian Grant, que deveria ser mais analisado pela diretoria do Bulls aí se pode ou não contribuir no futuro da equipe. Então, a respeito das trocas, concordo com você. Quando a gente gravou o podcast lá com o Luiz Araújo a respeito do Rajon Rondo, a questão que a gente sempre bateu na tecla não foi nem a questão dele em quadra, e sim a questão de vestiário. Tanto é que se for pegar para quando o Bulls levou aquela porrada do Dallas no Texas, o Rondo chegou a ser punido até por jogar uma toalha no um dos assistentes técnicos da equipe. Então, você já sabe que além de um cara não contribuir dentro, ainda pode atrapalhar bastante o ambiente fora dele. Então, é um cara que não agregou em nada até agora, só vem arrumando problemas, ficou no banco. Quando voltou até bem contra o Washington, mas depois parece que voltou ao Rondo de jogos passados, né? Que tá o Rondo de hoje, podemos dizer assim. E a questão não é nem trocar. É, que nem você falou, né? Que isso não é nem trocar o cara, e sim o que a gente pode conseguir com eles. Quanto ao Mirotić, ele também mostrou potencial também, né? Calouro. Primeiro ano dele, né? Calouro, entre aspas, que já tinha uma bagagem vindo do Real Madrid. E depois que trocou de treinador, temporada 15-16, não sei. Que diabos que aconteceu que ele virou só sabe chutar de três, mano. E tanto que o Hojbjerg já deu até entrevista falando que prefere que ele não pense, que só chute. Aí você já vê que tem alguma coisa meio estranha no ar, né? No caso que a gente livre restrito, como o Vinícius falou, ele vai receber bastante proposta, vai ser bastante assediado também, porque cara de 25 anos, da seleção da Espanha, campeão com o Real Madrid, já vai para 3 anos de NBA, nessa transição de só chute de três, né, bola de três, longa distância e tal, seria bastante útil. Porque se for pegar do time do Bulls, por exemplo, ele é o que mais acertou bola de 3 até agora no time. É o que acertou 61. Só que é o que mais tenta. Já tem 196 tentativas, tá, no aproveitamento de 31% nos chutes. E se for pegar por números frios mesmo, é 1,5 chutes acertados, 1,5 arremessos convertidos a cada 5 tentados. Então, é muito pouco. É uma conta que não bate, que não agrega nada. Então, no caso, se o Bulls fosse trocar o Mirotić e o Rondo, que pegasse jogadores, porque creio que o Bulls já tem um elenco bastante jovem já. Acho que pique nesse momento não seria uma boa. Você já tem bastante jovens que têm um potencial muito bom. Você pega o Bob Portis, que já está no seu segundo ano, que poderia ser testado mais, que já mostrou capacidade, que pode contribuir bastante para o time. Você já tem o Valentine também, que é um excepcional calor, que a gente já citou anteriormente, que poderia ser testado mais. Tem o Grant, que quando o Bulls fez a troca, o próprio Gar Forman falou que eles queriam selecionar o Grant naquele draft. Então, se é para pôr menino para jogar, que põe ele para jogar. Você já tem o Carter Williams, que é um armador, mas com guard também, que só não tem um chute muito confiável, mas é um cara que faz de tudo em quadra. Então, já é uma boa. Você tem o McDermott, que está evoluindo muito bem. Você tem o Zipser, que é uma surpresa, vindo agora nas últimas semanas, começando jogos como titular, agora vindo do banco, já oficialmente já é o sexto homem da equipe. E tem um potencial muito bom. Então, creio eu que, assim, se fosse troca por troca, que pegasse alguns jogadores, mesmo que fosse expirante, para concluir a temporada e investir na Free Agency para tentar construir com jogadores um pouquinho mais cascudos, para ajudar o Butler e o Wade, que de jovem já tem bastante já. Então, e aí, só para complementar, a gente terminar aqui e começar as perguntas, assim como uma troca envolvendo o Rondo abriria espaço para o Grant desenvolver seu potencial, uma troca envolvendo o Mirotić abriria espaço para o próprio Paul Zipser desenvolver seu potencial, então já é uma coisa muito interessante, independente do que viria em troca. Então, vamos começar aqui as perguntas, Vitor. Eu respondo uma, você responde outra, e qualquer coisa a gente vai agregando aí se precisar. O Vitor Hugo pergunta aqui qual a melhor posição para o Bulls procurar no mercado de trocas. Então, Vini, acredito que a melhor posição para o Bulls seria investir mais na ala, porque você tem para a posição o Doug e o Zipser. Tanto, o Doug tem características mais de ataque, né? E no caso, para descansar o Butler, você tem um cara que só ataca e não defende, seria um pouquinho complicado. E você tem o Zipser que está se desenvolvendo agora, então, se a ideia fosse pegar um ala que ajudasse dos dois lados da quadra, assim, mais equilibrado, seria o ideal. Sim, também a gente tem que pensar no que o Zipser pode oferecer, e aí a gente só vai saber com o tempo, né? Se o Zipser pode ser um cara consistente aí na rotação ou se precisa de um tempo a mais aí para se desenvolver e se estabilizar na NBA. Eu acho que seria um ala pivô, até porque com a saída do Mirotić, o Portis aí não rendendo muito, eu acho que um ala pivô consistente para descansar o Gibson seria também ideal para compor o elenco aí. Então, vamos para a próxima pergunta. O Luiz Henrique pergunta: o que vocês estão achando da temporada do Felício, com as vantagens de tê-lo no elenco? Então, eu acho que a temporada do Felício está sendo ótima e vai ser muito boa para ele aí essas atuações que ele está tendo para o próximo contrato dele, que será assinado na próxima free agency, na próxima off-season. Ele está no último ano de contrato e vocês podem ter certeza que ele vai receber muitas ofertas de outros times e vai caber ao Bulls pagar para igualar as ofertas aí do Felício. Ele está sendo muito importante para a equipe, além de defender muito bem, conseguir anular pick and rolls, ele tem uma enorme força de vontade e consegue gerar muito espaço nos corta-luzes que ele faz, sem falar dos rebotes ofensivos, que para mim essa é a principal característica dele. Ele consegue dar muitas oportunidades de segunda chance para o Bulls com a sua atleticidade pegando os rebotes ofensivos. O Felipe Passos pergunta, Vitor, responde aí essa. Falem sobre o Zipser, o que você espera dele? Eu acho que ele quer dizer no futuro aí, no futuro de, sei lá, 2, 3 anos, quando ele se estabilizar na NBA. O que você espera do Zipser? Bom, ele vem jogando bastante agora, né, devido as recentes, né, ausências do Butler e do Wade na última semana e vem correspondendo muito bem. Quando saiu a ficha dele, o scout, antes do draft, não lembro agora o site que foi, não sei se foi o Draft Express agora, me fuja a memória. Uma coisa que chamou muita atenção lá é que ele tem um potencial muito baixo, para ser um boost. Ou seja, mau jogador esse cara não é, e não vai ser. Então eu acredito que ele pode desenvolver e virar um grande jogador, tal, um cara que tem futuro, mas eu prefiro aguardar para ter certeza disso. O cara tá jogando agora, tá ganhando rodagem agora, então a médio e longo prazo, falando por mim, eu não consigo analisar agora. É, eu assim, eu espero, né? Não que eu esteja prevendo, mas eu quero e acho que ele tem potencial para ser um titular do Bulls no futuro. Mas vai depender muito de como ele vai desenvolver. A gente esperava que o Milotic fosse um All-Star, né? Depois de 3 anos da temporada de novato dele, e não foi assim que aconteceu. O Lucas Abrantes tem uma pergunta bem legal aqui. Ele queria saber se a gente acha que foi falta do Cousins. É, na enterrada do Wade que definiu aí a partida do Bulls contra o Kings. O que você acha, Vitor? Então, se a própria NBA falou que não foi falta, então que sou para questionar. A gente sabe que o Cousins é um jogador que tem um talento absurdo, mas que é bastante esquentado também, né? Então, um cara que perde a cabeça muito fácil, né? Não sei se você pegar um exemplo aqui do jogo dessa mesma temporada quando ele foi contra o Portland em casa, que ele fez o career high dele, agora não sei quantos, não lembro quantos pontos foram, que ele fez a cesta e acabou jogando o protetor e jogou o protetor bucal no chão, aí acabou acertando alguém da comissão técnica, um torcedor do Portland que estava no ginásio, aí o juiz deu a segunda técnica, ele foi tirado de quadra. Aí depois voltaram atrás, ele voltou, o Kings ganhou, o cara ficou falando abobrinha depois na televisão. Então, esse é o seu temperamento do cara. Até que depois do jogo ele ficou ironizando, falando que a arbitragem fez a marcação certa, que não tem do que reclamar, coisa e tal, mas acontece erros também piores, né? Já que esse não foi, mas se você pegar, por exemplo, no jogo contra o Washington, quando o Doug tentou aquela bola de três lá que poderia dar a vitória pro Bulls, ele sofreu falta na jogada. O cara acertou ele no meio, no ato do arremesso. Ele ia para três lances livres lá com pouco tempo pro Washington tentar uma reação. E o juiz não marcou falta. Então, quer dizer, erros acontecem, né? Mesmo se fosse falta e o juiz não desse, também tem que entender que o cara é humano. E também pode, tanto que o Kings pode ser prejudicado, como pode ser beneficiado numa outra partida, por exemplo. Então, faz parte. Reclamação sempre vai ter. Sim, e também a gente tem que lembrar que a NBA também falou que na cesta que o Cousins fez, que colocou o Kings à frente, a 99 a 97, ele andou. Então, assim, é complicado ficar falando só de uma falta mal marcada ou chamada que não deram, quando tem vários outros erros aí no jogo. Aquela foi, não, foi descarado que não foi falta e deram, mas a gente sabe como são as arbitragens da NBA, então, não me surpreende, sério. E ainda mais com o Cousins sendo do jeito que ele é, marcado pelos juízes, pelo estilo de jogo dele, como você bem falou. O Charles pergunta sobre um outro rumor. Ele perguntou sobre o Rubio, o Ricky Rubio, do Minnesota Timberwolves. Então, o que aconteceu? Um jornalista espanhol, né, a gente sabe que o Rubio é espanhol, disse que o Chicago Bulls e o New York Knicks estavam procurando troca pelo Rubio. A gente não decidiu colocar no podcast justamente por ser um rumor aí não tão confiável como os outros. Mas eu não gostaria da troca. Eu já tinha, antes de surgir esse rumor, quando foi divulgado que o Kings, que o Minnesota estava procurando trocas por ele, eu disse que o Bulls não deveria tentar algum negócio com o Timberwolves. Por quê? Ele é um jogador muito parecido com o Rondo no ataque, né? A gente sabe que na defesa ele é muito bom. É um armador muito, muito bom na defesa, mas no ataque ele é um cara que não chuta. E a gente sabe que o Bulls precisa de um cara que chute para ter algum equilíbrio aí no ataque com o Jimmy Butler e com o Dwayne Wade. Então não seria um encaixe bom aí, já que seria praticamente a mesma coisa que o Rondo no ataque. As defesas iam ignorá-lo iam marcar ainda mais forte o Butler e o Wade. Então, galera, foi isso. Eu vou agradecer algumas pessoas aqui que fizeram perguntas, mas a gente não achou que cabia no podcast, então, ou por a gente já ter falado, ou por ser um assunto totalmente diferente. Mas nas próximas edições podem continuar fazendo perguntas. Muito obrigado aí a todos que participaram. O Vinícius, o Steve Jobson, o Danilo Sávio fizeram perguntas aí que não foram respondidas. Muito obrigado e desculpas aí por não responderem. Mas a gente achou que não caberia, ou porque a gente já falou, ou porque é muito diferente do podcast, do assunto. Então, fica para a próxima. Mas muito obrigado, continue mandando perguntas. Obrigado por você aí ter ficado até agora ouvindo a gente. E siga-nos nas redes sociais do Chicago Bulls Brasil, @BullsBR no Twitter, @ChicagoBullsBR no Facebook. No nosso blog é o bullsbr.wordpress.com. O meu Twitter pessoal, que eu falo de basquete, tanto do americano quanto do brasileiro, é vini_brg. Qual que é o seu, Vitor? O meu Twitter é o @chavito. Soleta aí pra galera. É Chavitle. É uma junção de Chaves com Beatles. É uma brincadeira que eu tinha na adolescência que eu acabei utilizando como meu nickname. Então, se você quiser me encontrar no Twitter, nas redes sociais, você vai me encontrar por esse nome. Beleza, então. É isso, galera. Sugestões, dúvidas, críticas, podem mandar aí pra gente nas redes sociais que a gente vai tentar melhorar, tentar responder. E é isso daí. Muito obrigado. Adeus, Go Bulls! See head, everybody!